O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Isso, podemos aplaudir forte? O Evangelho, que é vida para nós, que é salvação. Vamos cantar rezando. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Não te esqueças das obras do Senhor, ó meu povo. Não te esqueças, não te esqueças. Agora você canta. Das obras do Senhor, não te esqueças. Não te esqueças. Não te esqueça, não te esqueça. Pode ser melhor ainda. Das obras do Senhor, ó meu povo. Não te esqueça, não te esqueça. Realmente isso, meu irmão. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. E você viu a enorme misericórdia, mas o terrível da nossa ingratidão humana para com o Senhor. Ele dizendo assim, com todo o coração aberto: quando o meu povo era ferido por mim, por causa dos seus pecados, eles então me procuravam, convertiam-se, correndo para mim, recordavam que eu, Senhor, sou a sua rocha, seu Redentor, seu Deus, o Deus Altíssimo. Mas apenas honravam com seus lábios, mas mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, infiéis. Eles viviam rompendo a aliança. Meus irmãos, nós não estamos aqui lendo um salmo do passado, nós estamos lendo um salmo do presente. Esse povo do Senhor somos nós. Você até pode dizer comigo: este povo do Senhor sou eu. Eu sou deste povo do Senhor. A minha família é deste povo do Senhor. Os da minha casa, os que eu conheço e amo, os que trabalham comigo, são deste povo. Nós somos deste povo. Somos assim, deste jeito. O Senhor não está nos condenando. Apenas está dizendo a verdade. Meus irmãos, apenas está dizendo a verdade, e a verdade é essa, nua e cru. Mas eles apenas honravam-me com seus lábios e mentiam para mim com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. O Salmo está dizendo no passado. Mas agora eu vou continuar lendo no presente. Mas eu, Senhor, sempre tenho sido benigno e compassivo. Não os feria, não os firo, mas eu perdoo os seus pecados. Quantas vezes tive que dominar a minha ira e não dar largas à vazão do meu furor? Quantas vezes? E é isso que eu, como o Senhor, quero fazer, porque ninguém te ama como eu. Só eu, somente eu. E eu volto para o início do Salmo que diz: escuta, meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. O Senhor está nos lembrando com este Salmo o que nós somos. Diga comigo, o que nós somos. O que nós somos. O que eu sou. O que eu sou. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus. O Senhor me diz. O Senhor me diz. E eu abraço essa verdade. E eu abraço esta verdade. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Minha filha. Minha filha. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Cantemos. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E veja o que diz o Evangelho para nós. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário, e aqui está no singular mesmo, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 3, eu estou justamente no versículo 14, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós pereçamos. O Senhor não quer que os seus, que os seus filhos, mas também não quer que os seus pais, pai e mãe, pereçam, mas que tenham a vida eterna. O Senhor não quer que os seus irmãos, irmãos de sangue e irmãos, pereçam, mas tenham a vida eterna. Até seu avô, sua avó, claro que você ama tanto. Seus netos, suas netas. E abrangendo um pouco mais, portanto falamos de avô, seus tios, suas tias e daí seus primos, suas primas, os que são sua família, mas essa família imensa que somos nós. E aí está a grande verdade: o Senhor não quer que ninguém pereça, e por isso é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, não se percam, mas tenham a vida eterna. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu queres a minha vida eterna. A minha vida eterna. Tu não queres que eu me perca. Tu não queres que eu me perca. Tu não queres que eu vá para o inferno. Tu não queres que eu vá para o inferno. Você viu que eu demorei a dizer essa frase? Porque na verdade não existe uma coluna no meio. Uma coluna do meio. Para aqueles que morrem na graça de Deus, embora não perfeitos, existe o purgatório. Mas é esse para aqueles que realmente estão caminhando nos caminhos do Senhor. E porque caminham no caminho do Senhor, são eleitos, são salvos. Havia imperfeições na vida deles, havia erros. Não se arrependeram totalmente de várias coisas. Não repararam, portanto não fizeram os reparos devidos às consequências dos erros, dos pecados deles. Então Deus lhes concede uma graça. O purgatório não é um castigo, o purgatório é uma graça. Então existe o purgatório, mas o purgatório é para os salvos, não é para os perdidos. Diga comigo: Deus não quer que eu vá para o inferno. Deus não quer que eu vá para o inferno. Eternamente. Nem os meus. Nem os meus. Nenhum dos meus. Nenhum dos meus. Por isso. Por isso. A palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. É necessário. É necessário. Que Jesus, o Filho do Homem. Que Jesus, o Filho do Homem. Seja levantado no alto da cruz. Seja levantado no alto da cruz. Para que todos os que nele crerem. Para que todos os que nele creem não pereçam, não pereçam, mas tenham a vida eterna, mas tenham a vida eterna. Levanta o seu braço e diz: Senhor, eu quero ser um deles. Senhor, eu quero. Mas ser é como um quem deles. Pede, não é para levantar a mão, não. Senhor, eu quero ser um deles. Senhor, eu quero ser um deles. Tu queres que eu vá para a vida eterna? Tu queres que eu vá para a vida eterna? Que eu não pereça, Senhor. Que eu não pereça. Que eu não me perca, Senhor. Que eu não me perca. Que nenhum dos meus se perca, Senhor. Que nenhum dos meus se perca, Senhor. E por isso. E por isso. O Pai teve a coragem. O Pai teve a coragem. De levantar-te no alto da cruz. E levantar no alto da cruz. Levantar-te, Jesus, no alto da cruz. Levantar-te, Jesus, no alto da cruz. No alto da cruz. No alto da cruz. Porque o próprio Pai pode dizer para nós: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Você vai ver como ninguém. Ninguém te ama como eu. E é verdade, meu irmão. Essa é a ninguém grande verdade. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Foi por ti, porque eu te amo. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama. Ninguém, ninguém. Como eu. O Pai te ama tanto assim. O Filho te ama tanto assim. O Espírito Santo que encarnou Jesus no seio de Maria. O Espírito Santo que levou Jesus à evangelização de lugar em lugar, de cidade em cidade. Jesus que foi levado pelo Espírito Santo. Sim, foi o Espírito Santo que levou Jesus até o alto da cruz. Foi Ele que deu força, deu coragem a Jesus para ir para o alto da cruz. O Pai, o Filho, o Espírito Santo pode dizer: ninguém, ninguém, ninguém te ama como eu. Ninguém ama os teus. usa a tua casa, usa a tua família, aqueles que tu amas, ninguém os ama como eu os amo. Veja como continua o Evangelho. Agora no versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Porque lhe deu o seu Filho único, unigênito, no sentido de que o primeiro gerado e o único gerado, nós podemos dizer num português mais comum, pois Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Você sabe que não morra aqui não é morte física simplesmente, não, é a morte eterna. O Pai, o Espírito Santo e principalmente Jesus não quer a sua morte eterna. De fato, versículo 17, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, não, mas para que o mundo seja salvo por ele. Diga comigo, Deus não enviou o seu Filho ao mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para me condenar. Para me condenar. Para condenar os meus. Para condenar os meus. Mas para que eu. Mas para que eu. Para que cada um dos meus. Para que cada um dos meus seja salvo por ele. Seja salvo por ele. E eu quero ser salvo por ele. E eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo por ele. Eu preciso ser salvo por ele. Eu quero que os meus sejam salvos por ele. Eu quero que os meus sejam salvos. Todos eles sejam salvos por ele. Todos eles sejam salvos por ele. E ninguém pereça. E ninguém pereça. Nem eu. Nem eu. Nem ninguém. Nem ninguém. Foi por isso que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Foi por isso que o Pai enviou o seu Filho. Não para condenar. Não para condenar. Mas para salvar. Mas para salvar. Mas para que todos sejam salvos por ele. Mas para que todos sejam salvos por ele. Diga do fundo do coração, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É assim, é a luz do Novo Testamento que nós interpretamos o Antigo Testamento. Muitas vezes nós pensamos que é o contrário, que nós interpretamos o Novo Testamento pelo Antigo. Se tu olha para o Antigo Testamento, né, então a gente interpreta o Novo de acordo com o Antigo. Não, não é assim. Claro que muita coisa do Antigo Testamento vem ajudar, vem esclarecer. Mas é olhando primeiro para o Novo Testamento que nós vamos entender o Antigo. O que foi que aconteceu no Antigo Testamento? Eu até leio para você aqui. O povo judeu, isso está no livro dos Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, 5, vai até o 9. Eles já estavam caminhando, graças a Deus, no deserto. Já tinham sido libertados depois de 400 anos de escravatura dura, terrível. E agora, eles já estavam caminhando rumo à terra prometida por Deus. Só que com o passar do tempo, quando começaram a aparecer as dificuldades, durante a viagem, o povo começou a impacientar-se. E pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés. Que terrível, meu Deus. Por que nos fizesse sair do Egito? Para morrermos nesse deserto? Aqui não tem pão, falta água, e já estamos enojados desse alimento miserável, que era o maná. Meu Deus, depois de tanto prodígio, depois de tantas maravilhas, que já estavam a caminho, dizer assim, Porque não estavam apenas dizendo não, não é apenas murmuração, eles estavam sentindo assim, e porque sentiam assim, eles estavam fazendo assim. E Deus viu o coração deles. Imagine como ficou o coração de Deus. Nós vamos conversar sério aqui entre nós. Não é assim, desse jeitinho que nós falamos. Não é desse jeitinho que nós fazemos. Quando tudo está bem, tudo está bem. Tudo está bem. Eu sou do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Quanta graça, quanta bênção. Glória. Tudo vai bem. Não tem problema. Legal. Tudo legal. Tudo bem. A maré mais mansa. Tudo bem. Mas quando começam as dificuldades, meus irmãos, nós estamos, queiramos ou não queiramos, num vale de lágrimas. Verdade não é. Muito eu fiz isso, eu quero repetir agora. Comece a rezar comigo a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós bradamos, bradamos, a vós bradamos. Você sabe o que é bradar? Não é simplesmente dizer, não é simplesmente falar, a vós bradamos, degredados, e degredados quer dizer exilados, mandados para o degredo, mandados para longe. Nós estamos no exílio, meus irmãos. Nós estamos na casa, não estamos na nossa casa, não estamos na casa do Pai, não. Estamos agora por causa do pecado original. E por causa dos nossos pecados, nós estamos num exílio, num degredo. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. Continua. A vós suspiremos, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Diga sinceramente, a vida é assim. Não é porque Deus queira que a vida seja assim. Não. É porque uma vez que estamos neste vale de lágrimas, imagine um vale, você sabe o que é um vale? Um vale de lágrimas, até para você não se confundir, um rio. Um rio de lágrimas. O que é que tem no rio de lágrimas? O que é que tem no rio de lágrimas? Tem peixe? Não, porque inclusive as lágrimas são salgadas. Não tem. Tem lágrimas. Num vale de lágrimas, o que tem é lágrimas. E benditos de nós. E quando as coisas começam a apertar, deste jeito, nós murmuramos do mesmo jeitinho do povo judeu. Verdade ou não é? Daí, nós até achamos na nossa vida a coisa mais enjoada. A igreja, a coisa mais enjoada. Os padres, nem se fala, aquela missa, aquela pregação, aquele grupo. Nós entramos no torpor, na mornidão, somos cristãos mais ou menos, católico de caçarola, só para misturar católico com caçarola, ou católico caótico. É, quanto católico caótico. Sabe que o caótico é, está no caos, né? Quanto católico caótico, maldizendo tudo, do jeitinho do povo judeu naquele momento. Imagina o que se passa no coração de Deus. Quando a doença bate na sua casa, quando os problemas batem, quando um filho vai para as drogas, quando uma filha vai para uma vida errada, quando seu marido te trai. Eu sei que tudo isso é duro, é muito duro, é muito duro. Mas nós esquecemos que estamos num vale de lágrimas. E daí começamos a murmurar. E não apenas uma murmuração de palavra. É murmuração de vida. É murmuração de coração. Quando começaram a fazer isso, surgiram entre o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita muita gente em Israel. Mas, gente, aquelas serpentes estavam lá. Elas não apareceram naquela hora, não. Elas já existiam, já estavam no deserto. O deserto é um lugar onde dá muita serpente, aquelas serpentinhas pequenininhas, mas venenosíssimas. Só que aquelas serpentes começaram a morder. Antes não mordiam o povo. Por que não mordiam? Porque o povo estava sob a proteção de Deus. Na hora que eles começaram a murmurar, na hora que eles começaram a falar mal, a reclamar, até chamar de um alimento nojento, o maná que Deus lhes dava do céu todos os dias. Não é que Deus tirou a proteção, não. Eles saíram debaixo da proteção. Saíram debaixo da proteção. Se você sai debaixo desse todo que você tem desse lado de cá, você vai ficar na situação do pessoal de cá. Num solão, meu Deus do céu. Estou com dó de vocês, mas o que, que eu vou fazer, né? É o sol. Na hora que você sai da proteção, faz comigo. Na hora que você sai de Deus, você está desprotegido, porque você saiu da proteção de Deus, e daí todos os males te pegam, e não tem para onde correr, porque não é Deus que está te castigando, não, é o outro, porque até é interessante que foi serpente, você sabe muito bem o que é serpente, o que significa serpente, o que é que tentou e trouxe o pecado para o mundo, no começo do mundo, não foi a tua que foi uma serpente, que começou a morder, meu irmão, mas mesmo que você tenha procedido assim, minha irmã, mesmo que a sua vida tenha sido assim, o Senhor não desanimou com você, Ele continua amando você de todo o coração, do fundo do coração dEle. E o povo saiu correndo para dizer para Moisés, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu, faz uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. O que que Moisés fez? Era uma serpente, uma figura de bronze, para salvar o povo? Uma idolatria? Não. Nada é de idolatria. O que que precisa ir para a cruz? Pecado, o nosso pecado. Ainda hoje foi recordado aqui, maldito todo aquele que é levantado, que é suspenso do madeiro da cruz. Era assim que falava o Antigo Testamento. E então, quem é que devia ir para a cruz? Era o pecado daquele povo, era a maldição na qual ele caiu, ele estava na bênção, como o pessoal que está aqui, né, defendido do sol, saíram da bênção, bênção e maldição são os opostos, é de bem dizer e mal dizer, saíram da bênção, quem sai da bênção, o que acontece com ele? Ele entra na, o que ele entra onde? Na maldição, era preciso que a maldição fosse para a cruz. E é que está bonito, disse Deus, todo aquele que então olhar para essa serpente de bronze. Claro, porque o povo já tinha se arrependido. Graças a Deus o povo já tinha se arrependido. Já tinha vindo a Moisés e dito, pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu por eles, Deus deu esse meio, e Deus ainda terminou dizendo, todo aquele que olhar para esta cruz, aquela haste que na verdade é uma cruz, cruz é uma haste e haste é uma cruz, todo aquele que olhar para a cruz e para a maldição que foi pregada na cruz. Volta para a bênção. E daí, mesmo picado, se salva. Porque você já imaginou o desespero daquele povo? Eles sendo picados, vendo marido, mulher, vendo filho, vendo filha, vendo pai, vendo mãe, sendo picado, e depois de hora, porque aquelas serpentes picam, e depois de hora já a pessoa está morrendo. Já imaginou aquelas serpentes pegando os nenéns? Eram os mais indefesos, porque o povo pelo menos podia ver, podia fugir, podia pegar um pau, matar aquela cobra. Mas as crianças não. As crianças talvez até inocentemente fossem brincar com a serpente. Já imaginou o horror que aquele povo passou? Mas na hora que eles olhavam para a cruz, embora picados, eles não morriam, mas eram salvos. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não. Ninguém te ama como eu. Aponta para a cruz. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus quer para você. É isso que Jesus quer para cada um dos seus. Você não está perdido, não. Mesmo que você esteja no pior pecado e vivendo na pior situação, o Senhor nem exige que a gente antes se converta para ir para Ele. Não, a gente vai a Ele como filho pródigo, sujo, desculpe, sujo como filho pródigo, cheirando a porco como estava cheirando a porco o filho pródigo, porque estava cuidando de porcos. Se você esperar ficar bonitinho, bonitinha, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, você nunca irá para o Senhor. Vá do jeito que você está. Ele que vai fazer o que Ele fez com o filho pródigo. Vai mandar os anjos te dar um banho, vai mandar o sacerdote te dar absolvição para perdoar os seus pecados. Vai te dar vestes novas, porque as suas ficaram esfarrapadas. O Senhor vai reparar até mesmo nas suas sandálias. Estão rotas, estragadas, e talvez nem mais existam. Você está acabando já até com o couro debaixo da sola dos seus pés. E o Senhor vai mandar que lhe dê uma sandália, e que sandália linda Ele vai lhe dar, e principalmente um anel no dedo. O anel da aliança, o anel de filho. Porque apesar das suas loucuras, como a do filho pródigo, você não deixou de ser filho. Você não deixou de ser filha. E o que Ele quer para você, Ele quer para cada um dos seus. Fica comigo. É isso que o Senhor quer para mim. É isso que o Senhor quer para mim. Com o braço. Eis aqui o teu filho, Senhor. Eis aqui o teu filho, Senhor. Claro que as mulheres dizem no feminino, eis aqui o teu filho, Senhor. Eis aqui teu filho, Senhor. É isso que eu quero que aconteça. É isso que eu quero que aconteça. Com todos os meus. Com todos os meus. Com todos os meus. Com todos os meus. Sem exceção. Sem exceção. Eles são seus filhos, Senhor. São seus filhos, Senhor. Eles são suas filhas, Senhor. Eles são suas filhas, Senhor. Obrigado. Obrigado. Porque ninguém te ama como eu. Eu também quero dizer, ninguém te ama como eu, Senhor. Eu quero te amar. Eu preciso te amar. Mas agora vamos cantar desde o comecinho desta música, que é tão linda, porque há tanto tempo o Senhor está esperando por você. Não só por você, Ricardo. Está esperando por mim. Está esperando por tanta gente. É hora de a gente voltar. Vamos voltar para valer. Somos filhos pródigos, já entrando no quintal da casa do Pai. Cantemos juntos. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido. Eu sei bem o que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Vamos ficar em pé. Vamos cantar assumindo o amor de nosso Senhor por nós. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como como eu. Você já está com a sua cruz na mão. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Levante a sua cruz. Você que está em casa também, pegue a sua cruz. Se ela está na parede, não faz mal. Se você consegue pegar, pegue. Se não conseguir, não faz mal. Está na sua casa, está no seu quarto. Nós vamos agora abençoar as cruzes, porque o filho pródigo já entrou no quintal da casa do pai. Mas o pai pródigo já entrou no coração do seu filho, da sua filha. O Senhor, está aqui o sinal da tua cruz. Mas tu estás presente quando nós dizemos: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É esta a resposta que nós damos, Senhor. Tu estás no meio de nós, já estarás na Eucaristia. Nosso Deus e nosso Senhor, tu estarás aqui na Eucaristia, pessoalmente, derramando sobre mim, derramando sobre nós, Senhor, o teu sangue precioso. Senhor, aquela passagem maravilhosa do livro do Êxodo, quando o Senhor mandou que se imolasse o cordeiro e depois se tingisse as portas, os umbrais das portas das casas do teu povo com o sangue do cordeiro. Senhor, isso está acontecendo agora. Nesse momento, Senhor, o Senhor está tingindo, ungindo. Sim, Senhor, ungindo as portas da nossa casa, ungindo as paredes, ungindo o teto, ungindo o chão, ungindo recanto por recanto, Senhor, da nossa casa, do lugar onde trabalhamos, do lugar onde nós pelejamos, Senhor, para ganhar o pão nosso de cada dia. O Senhor está indo também nas casas daqueles por quem nós estamos pedindo agora, Senhor. Basta que eles se abram, basta que eles aceitem. Tu estás fazendo isso, me abençoando, Senhor, essas cruzes. Entra, Senhor, com teu sangue precioso, primeiro na minha vida, nas nossas vidas, na minha casa, nas nossas casas, no meu lugar de trabalho, nos nossos lugares de trabalho. E reina, Senhor, Reina aí, Senhor. Reina aí, reina Senhor. No meu coração, Senhor. Reina no meu coração. Na minha Senhor. Vida. Na minha vida. Na vida dos meus. Na vida dos meus. Reina na minha casa, Senhor. Reina na minha casa, Senhor. No meu lugar de serviço, Senhor. No meu lugar de serviço. No Senhor. Meu trabalho, Senhor. No meu trabalho. Reina, Senhor. Reina, porque Senhor. Hoje é a exaltação da Santa Cruz. Porque hoje é a exaltação da Santa Cruz. E por isso. E por isso. Eu agora levanto as minhas mãos para dizer, por causa do sangue derramado na cruz, aquele sangue que só Jesus podia derramar, nós dizemos, eu digo, você repete, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. E vos bendizemos. E vos bendizemos. Porque pela Santa Cruz. Porque pela Santa Cruz. A vossa Santa Cruz. A vossa Santa Cruz. Redimistes o mundo. Redimistes o mundo. E é no nome de Jesus, é com a autoridade do Pai, é com o poder do Espírito Santo, que agora eu posso proferir. Abençoe todas essas cruzes. Abençoe todas essas casas. Todos esses lugares de trabalho. Abençoe todas essas pessoas que você traz agora à presença do Senhor. Abençoe-os, o Deus Todo-Poderoso. Abençoe essas cruzes, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto nós cantamos, como estamos cantando, eles vão passando, vão aspergindo a água benta. Meus irmãos, é a exaltação da Santa Cruz. Erga sua cruz. Ninguém te ama como eu. Em casa, cante conosco. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama.